Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta, 8 dias depois, sessão de audio-hipnose em transe aqui na Radar. Os primeiros 30 minutos são conduzidos por Ricardo Mariano. A última meia hora tem a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Começamos com a música de Yannick Schaffer, um inglês com 20 anos de carreira, edita pela primeira vez pela 12K de Taylor Dupree. É uma espécie de extensão, em formato CD, da instalação Asleep at the Wheel. As gravações de campo do movimento da autoestrada M3, junto a Londres, são os sons protagonistas. Música lenta, muito hipnótica, de Yannick Schaffer. Lay By Lullaby, o disco de destaque no início da sessão de hoje. Vamos abrir com Radio 112 FM. Boa noite, bem-vindos. Depois de começarmos com a música de Yannick Schaffer, já estamos dentro de um dos dois temas de Alluvium, última edição do norte-americano de Portland, Matthew Cooper. Chama-se Cataline, uma encomenda feita pelo Museu de Arte Contemporânea de Austin, Texas, para legendar e acrescentar à instalação do reconhecido artista Charles Long. Duas peças longuíssimas, a última, quase 20 minutos, chama-se Welcome Homes, Ceaseless Sea. Alluvium até ao final desta primeira meia hora. As peças tocadas num loop contínuo de Eluvium a terminar estes primeiros 30 minutos do Em Transe. O som que se ouve ainda em fundo chama-se Welcome Home Sisless C. Eluvium a fazer a ponte para os sons do Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar então com Konrad Ecker, o álbum Ill Fares the Land, lançamento a solo pela Digitalis Recordings. Ele que faz parte também de um outro projeto intitulado Lumisokea, surge aqui com uma narrativa bem escura, quase atemorizadora, na linha sonora de, por exemplo, um Mika Vainio. Seguimos agora com o Ensemble Economic, projeto de Brian Pyle, numa de duas edições para o ano de 2013, Interval Signals e este Light That Comes, Light That Goes, que surge aqui num continuum entre a pop e o drone, passando pelo universo cósmico. J'allais sans fin vers la lumière. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Conrad Ecker, ainda com Ensemble Economic, depois um duo britânico intitulado Black Hoods, uma edição da Not Not Fun, o álbum intitula-se Sunk, e surge então aqui com este som mecânico, cheio de efeitos, com porções de dub, psicadelismo e shoegazing. E terminamos a emissão de hoje com um álbum de estreia de um projeto. O projeto intitula-se Body Boys, é uma edição da Opal Tapes, chama-se Growth Window, o álbum, e é um cocktail de pop ambiente com muita textura e uma variedade de tons, apesar de serem sempre de tendência escura e melancólica. Sempre no final do programa fazemos uma referência ao local onde podem conferir os alimentos e podcasts, radiotrans.blogspot.com. Podem também fazer essa consulta através das redes sociais, por meio de facebook.com/radiotrans. Por fim, também podem subscrever o nosso podcast através dos podcatchers habituais, nomeadamente o iTunes. Voltamos então na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, eu e o Ricardo Mariano, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite e até para a semana. Thank you.